Romeo Índia, até Papá, 54 milhas, sudoeste do VR Salvador, mantém nível 080, serviço radar terminado, e através de Coral, chame Ilhéuzinho, 120, decimal 1. Através de Coral, Ilhéuzinho, 120, decimal 1, capital Romeo Índia, até Papá, graça, até Papá. Decepção localizador, Whisky and California. Tenente Whisky and California, complete a confirmação, chame Torre 118, decimal 95. Semana 1895, uma boa noite, ó. Igualmente, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Whisky and California. Whisky and California, 310. 17, ó. Embarcação, lembro do plano. Chamaremos. Cancelando o plano, a partir da presente, prosseguindo uma base pela direita da 17 Whisky and California. Por fácil, o instrumento passado, 1-1, base pela direita do 17. Base para final, contra-levar checado, isso quem é que ele fala? Ele fala com 6017, vento 090 graus, 049. E ele fala? Falando com o satélite. Bom dia, autorizado São Paulo com banho de nível 360, VP Zuluna 0 para o barco, VP Zuluna 6 para desconfirmar minha rota, decolagem pistão 0, curva direita, perfil de saída da Aeroli da Mótima, achando transponder 5037, controle 120, decimal 8. São Paulo, autorizado 360, perfil 10, ocupado por volume 6, rotação de voo, decolando 10-10, curva direita da Aeroli da Mótima, 5037, transponder, controle 6208, 3601. solo 103.60, vamos chover aqui na mesa, posição 08. Taxi 3601-157 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, Fernando Galhão. Sim, está 3601, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia. Ponto de espera Chimé Torre, 1895, ajuste mais 013. 013, Pátio Índia, ponto de espera 1895, 3601. Retran 3601, pronto, mas espera no zero, bom dia. 3601, linha de cola no zero, 0090, 059. A linha decola no zero, 3601. Falar 243, controle de Salvador 208. Bom dia, Serão. Controle, bom dia, 3601, Natael. 3601, no contato radar, subo ao nível 360, direto letra. Direto letra, 360, radar 360. 601, no chão do centro Recife, número 33, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 33, 25, obrigado, bom dia. Batista, né, 625. Saulo Salvador, Mike Yankee Romeo, informando o término do reboque, ponte 8. Gente, bom dia.